Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna. Estou aqui com Alemão Jacomino. Opa, estamos aí na área novamente, aqui agora, só como participante. Bruninho Lauretti. É nóis. É, Bruninho é nosso psicólogo. Lauretti é nome de massa de tomate, né? Falando em massa de tomate, nós vamos ter uma surpresa hoje, né, Red? Opa, certeza. Uma pimentinha nova aí. Certeza. É? A gente não falou pra ninguém ainda. Tá, fazia tempo que não aparecia coisas novas no Tosco Chanchada, agora é a hora. Então bora. Porra. Lançamento mundial, cara. Caralho. E também com Vinícius Fortuna. Eu mesmo, rapaz. Eu mesmo. Sou meio psicólogo também. Olha aí. Precisar. E o Wellington Marshall Hendrix. É isso aí. Marshall. Deu desânimo no Marshall. Você vê, cara. Ele não gostou do Marshall, né? Você lembra do Nicholas Marshall? O juiz que saia batendo nos outros na rua? Esse é o juiz dread, porra. Caralho. E hoje no Tosco Chanchada Podcast, nós vamos fazer o nosso serviço de inutilidade pública, né? Vamos cada vez mais cumprir o nosso papel de imbecilizar as pessoas. Sim. Né? Então a gente vai trazer informações aí de... Estamos cumprindo bem esse papel. Visto, né? Tornar as pessoas mais idiotas. Ô, oh, tá vendo? Isso aí pode virar um slogan em algum momento, cara. Pois é. Ou uma camiseta. É, é verdade, olha aí, é verdade, ó, porque tornando... tem aquelas categorias de podcast, né? Eu nunca gostei quando colocaram o nosso no humor. Atualidades também não é, igual eu falo. É entretenimento. Não, pode ser inutilidades, porque disso é. Pois é. E falar pro pessoal do iTunes, tirar do explicit, que eu não consigo me abaixar, cara. É verdade, tem que deixar esse aviso pra galera aí, né? Bom Hendrix ter lembrado, porque... Que atualizou o iTunes e o iTunes agora ficou tudo... Se estiver ouvindo... É. Agora com o Apple Music lá, conteúdo explícito, né? Considerado explícito, não pode ser mais... É, visualizado tão facilmente, então... Vamos guardar. O nosso tá no explícito? Tá no explícito. Nossa, vamos guardar. Da hora, mano. Sempre esteve, desde o zero. Então, tem um tutorial que a gente publicou lá no grupo do Facebook, explicando os detalhes que você deve fazer para desbloquear. E se você tem amigos que usam iTunes aí, ajuda a galera aí e, consequentemente, ajuda todo mundo aqui do Tosco Chanchada, beleza? Beleza. Vamos que vamos, então? Vamos que vamos. Mas a gente não falou sobre o que a gente vai falar, cara. E o que Opa, seria? Então diga. Então, hoje a gente vai falar sobre hábitos. Hábitos? Hábitos comuns? Mas não. Não peculiares? Não são bons hábitos. Não são bons hábitos eu alimentares. Eu acho que o nosso psicólogo podia... É verdade. agora o nosso psicólogo podia falar. Sobre o que nós vamos falar, psicólogo? Vamos falar sobre... Deixa eu ler aqui. Ele é péssimo, cara. Eu não lembro nem o título. Vai lá, pseudo. Eu apaguei o título. Da pauta. Sobre hábitos detestáveis. Esses hábitos que as pessoas têm que são nojentos, assim. Tipo, raspar a barba no microfone. Isso, né? O Wellington Marcos Hamilton, muito louco. São coisas que incomodam muita gente. Aí, o outro psicólogo falou muito melhor. Aqui de coisas que incomodam muita gente. Dos hábitos detestáveis. Vamos agora. E nesse episódio a gente vai responder algumas perguntas, Vinícius. Vamos? É o segundo divã do todo. Será que... As pessoas é que têm hábitos detestáveis? Ou as outras são frescas demais e consideram todos os hábitos das pessoas detestáveis, né, cara? Tá vendo? Muitos questionamentos. Aí essa pessoa se torna detestável também, né? Também, porque ser fresco é foda. É detestável. Frescos me irritam. Aí eu sou fresco por odiar fresco, será? Pois é, pode ser sim. Olha, é que a moda, então eu diria que tudo é moda ser fóbico, então você seria um frescofóbico. Né? Frescofóbico. O seu então... esporte preferido é um frescobol. Nossa, tô recolhendo. Vamos já meter um Leonardo Barbosa nele aí. Usina do Chacrinha, por favor. Vamos para a reta alimentação aí. Então. E depois a gente volta. Começando a retroalimentação, episódio 71. Cala a boca, novela é da hora sim. É da hora, mano. Novela é massa. Novela é massa. Gostou do episódio, José Ferreira? Gostei, achei divertido. Gostei muito da participação da nossa amiga Pandora. Isso aí. Né? Pessoa divertida. Gente fina. Gente fina. Foi legal falar de umas coisas que eu nem lembrava, cara. Daí vocês começaram a falar, mas você lembrar coisas da época da infância. O Zé, pra gravar o episódio, ele fez laboratório com a mãe dele. Cara. Foi muito louco. Como assim? Voltei a conversar com a minha mãe depois de alguns anos. Poder gravar o episódio. Caralho, meu bicho. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Porque no episódio 71 eu não participei. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, quando a gente gravou a volta do Tosco, cara. E que, é assim... que a gente ia brigar, né, Pé? Não, fora que... isso. Fora isso, né? Pô, mas teve alguém que acreditou nisso, cara? Sempre tem. Acreditaram. Sempre acreditaram. Tem. Depois acreditaram que eu era o Maurão, velho. Rafael Molina acreditou. Ele era... Cara, acreditaram que aquela foto das bandas é a gente. Ah, não, pega aí. Pega aí. O Renzo, aquela calça vermelha do Renzo, eu nem esqueci. Eu não posso mais sair com calça vermelha, camisa vermelha na rua, que o pessoal briga agora. Mas eu esqueci de falar no episódio onde a gente contou um pouco da história do Tosco, é que o Tosco, cara, teve também vários colaboradores durante esse tempo. E teve uma galera que postava bastante coisa bacana ali que a gente não falou, né? Que tinha... Do blog, né, você tá falando. Isso. É verdade, no blog, é verdade. Que era o Fabrício Romano, tinha o Rodrigo Gerduli também, saudoso. Rodrigo do Quarto Sinistro. Rodrigo do Quarto Sinistro, que postou muita coisa. Carlos Torinho, Cafeína também postou várias coisas. A Ju postou material lá também. Então a gente tem que agradecer também essa galera, né? O Alisson postou, não postou? O Alisson, o Antônio também. O alemão já postou aqui, já também. Postava Vinícius, Gabi. Pô, eu postei também, cara. Aí, ó, tá vendo? Mas você tá aqui, o Hendrix tinha. Você também, pô. O Hendrix tinha uma parte série, só de carro, cara. Né? Muito louco. De filme. Muito bom, muito bom. Pô, copiaram isso daí, meu. Ah, é? Eu vi uns outros blogs agora colocando os melhores carros de cinema, não sei o quê, tal, escrevendo, copiando o nosso texto. Depois a fonte. Cabaço. Né? E já que a gente tá falando de pessoas que apoiam a gente, né? Temos aí a honra, né, de ter aqui nossa retroalimentação. A participação de um dos top Patreons aí, bastante íntimo de José Ferreira, que é o Rafael Molina. Meu pupilo. Já comi, já. Já comeu muito. Como diria o senhor, eu passei a saroba, né? E aí, Rafael, beleza, cara? E aí, gente, beleza. Ô, você tá querendo agradar pra eu pagar mais? Só tá pra pagar um pouco, pô. Ô, louco, você se sentiu assim agraciado, é isso? Gostou. Ah, gostou. Falar um top Patreon, bonitão. Tá na oportunidade de tá aqui. Não, vai vendo, cara. Olha se aí, ele pagou, cara. Isso aí com o Zé, imagina quando o Hendrix for lá, velho. É. Você tá ligado que a família Molina é grande no top Patreon lá. É verdade, uns né? 8 lá. O Perna pode fazer o serviço nos 3 ao mesmo tempo, né? Vai uma vez só para Satuba, né, cara? Ou nem vai, né, cara? Aí a cidade vai chamar Araçatoba, né? Arrasatoba, né? Aí Arrasatoba. Não, mas aí tem que ver se o Rafael Molina aceita a assistência remota. Puta que não, pariu. Dá o cu via Bluetooth, deve ser foda. E o Rafael Molina vai ler um e-mail do nosso ouvinte aí. Tá no esquema aí, Rafael? O cara, tá o cara é top pato e vem trabalhar, né? É verdade, né? Você sabe ler, né? Porque o cara teve aula com o Zé, né, mano? Afinal de contas... É, né? hoje você vai provar tudo o que você aprendeu com o Zé, cara. É verdade. Puta o Zé, que eu pariu. O Zé, inclusive, inseriu erros gramaticais nesse meio de propósito pra você pegar eles. Vamos ver se você tá na manha. Vai ter que apontar um por um aí e corrigir, né? Tem que falar o errado e corrigir, né? Tá, vamos tentar. Manda bala, então. Retroalimentação. O e-mail aqui é de Túlio Pereira. E aí, Toscaiada, sussa? Sussa. Gostei bastante do episódio. Me remeteu a inúmeras lembranças da infância. Duas em particular. Uma era da novela A Indomada, que tinha o Cadeirudo... Tá faltando um O aqui. Tinha o Cadeirudo, que, embora não tenha nada de místico, tinha a parada do mistério. A outra, a da Sarita, Explode Coração, na qual levantavam o tema de sequestro infantil. Me dando um cagaço de sair na rua à época. Coitado do cara, velho. Deve ter uns 90 já. A novela da Sandy era Estrela Guia. Puta, é mesmo. Enfim, pega aí. Da Pandora. Era a novela da... Rapidinho, Rafael. Era a novela da Sandy que o Cláudio Heine chega um índio loiro? Não, quem é o Kubanacan. Ah, é verdade. Kubanacan. Pelo amor de Deus. Kubanacan? Não, não era Kubanacan. O Gaúga. Manda bala aí, Rafael. O Gaúga. Enfim. Boa aquisição da Pandora e queria ouvir o Vinícius sobre o tema. Possivelmente falaria, cantaria a trilha sobre a Sinha Moça. Grande abraço. Sinha Moça, dona do seu próprio coração. A segunda aqui. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Só sei essa parte. Eu também. O resto aí pegou meio. Sinha Moça. Voltou no comercial. É da hora que você canta só o finzinho da música, né? Aí, grande abraço, Túlio. Ouvinte de longa data, Espírito Santo. Na verdade, é Passos, Minas Gerais. Caralho, é que ele é de Passos, né? E... Não, é um taxista? E ele... Não... Passos é verdade, Dias cara, Aguiar? Não sei. Eu acho que é um taxista, cara. Passos que bosta, Dias Aguiar. Velho. Que bosta, mano. Ornou, é o nome, né, do taxista. Cara? Ornou a piada, né? Ornou. Tipo... Acabou já, Molina? É isso aí? Sem emoção? Acabou, só isso. Tá aprovado aí o e-mail do cara aí? Sem erros gramaticais? É, tá meio confuso. Construção aqui. Vai, Rafael, manda ele ficar ligadinho, então. Fica ligadinho. Ele falou meio rápido, porque ele tava com meio que vergonha. Não, né? Pega aí, para. Fala sexy. Igual agora. O alemão faz. Não é, porra. Vou dar um exemplo aí, alemão. Fica ligadinho. É quase vai, um Molinho. Sussurro. Fica ligadinho. Não. Pega aí, ó. Você tá na orelhinha do cara. Tá, foi ruim. Você fala vai, agora. Você não vai comer ninguém assim, cara. Fica ligadinho. Aê! Agora o seu Passos lá vai se animar. Mano, ele é muito bicho, arrepiou, esse cara. Arrepiou, hein? Arrepiou. Ai, caralho, viu? E vamos aproveitar também pra agradecer a galera que comentou, né, no episódio, cara. Nossa, teve e-mail pra caralho, hein? Nossa. E o José Ferreira, né, que foi o nosso first, né? É, qual que é a primeira lei do cabaço? É. O first devia ser amaldiçoado a pagar o Patreon pra gente. Né? É. Agradecimentos também ao Eduardo Ritalino. Como? Ritalino. Porra. Ritalino, cara. Ah, de Ritali. Ritalino é o, mulher, é o marido da Rita Lee, cara. Ritalino parece o nome de coisa que você come, assim, junto com vitamina, né, cara? É remédio pra alergia, Ritalino, né? Retroalimentação. Abraço também pro Murilo, que tá desenhando todo mundo aí. O pessoal tá adorando. Murilo tá on fire. Tá legal pra caralho. Tá legal, viu, Murilo? Tá muito bom, viu, cara? Eu acho que nesse momento que você falou tá legal pra caralho, já desenhou nós todos. É. Ele é rápido, hein, cara? Murilo, continua, hein? Gastou uma lacagem de lado de cor. Tá bom, hein, Murilo? Isso aí, hein? Ele parece com a Gigi de Cega. Rapaz! Perna. Tá bonito. Que troll, cara. Olha eles lá, cara aí, perna. Rapaz! Tem futuro, viu? Pô, ele fez meu cabelo igual do Nick Lauda. Só tem um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Depois da queimação. Depois da cremação. Na queimadura. Depois da cremação. Nem morreu. Um abraço também pro João Meira, lá do Descontrole Podcast. Um abraço pro Mark Ellison, que vive mendigando a participação no Tosco Chanchada, mas esse viado já foi chamado e deu furo. Paga quinzão do Pato, ele participa, porra. Olha o Rafael aí, ó. Pois é. Um abraço também pro Rodolfo Jofre. Das antigas. Pro Grafo, que deixou o link lá do episódio, que a gente teve um problema aí no link do episódio, né? E já... do Zé. É verdade, né? Você conheceu ele lá, né? Conheci o pessoal de Curitiba lá. Ó, eu tô indo pra Curitiba, mas não quero conhecer ninguém. Olha aí, cara. Ô, louco. Um abraço pro Ema... Noel. Cada um com seus problemas, né? Um abraço também pro Capeitão Caverna. É bom demais, Capeitão Caverna é bom demais. É, ó, tá ligado que tem o Capeitão América, né? Ah, é? Que é um desenho do Rob Liefeld que saiu tudo deformado. Ele é um cara que desenha mal pra caralho, tipo o Murilo, assim. Então o Murilo tem futuro. Né? Tem. Se o mestre tem lá, ele tem também. O cara tá todo desproporcional, assim, e o tórax dele é deformado, se liga, perto. Que pariu. É o Capeitão, cara. Capeitão da América. Procure o link aí que vocês acham. Um abraço também pro Diego Alves, pro Anderson Paranhos, pro... pro Paranho. Pro Pinto Assado. Como é que é? Pinto Assado. Pinto Assado? Cara, olha os nossos ouvintes, hein? Passou pro Glóis aí, mano. Pro Miguelito, nosso amigo, Miguel Belucci. Vulgo Zelão. Pro Paulo Arthur, pro André de Souza, pro Álvaro Nitten, deve ser, e pro Gabriel Matano, cara. Matando. Retroalimentação. E pra aproveitar o embalo aqui, a gente vai divulgar uma promoção, belezinha, no Tosco Chanchada. Aê, beleza? Fim, hein, essa bosta. Não quer dizer nada, não. Se você ouviu a retroalimentação até agora, saiba que no post desse episódio, você vai lá no nosso site e você deixar um comentário, você vai concorrer a um jogo que a gente vai sortear. A gente vai sortear 4 jogos. Caralho, tomara que eu ganhe. Os títulos ainda a gente não definiu. The Witcher. Sem contar que a gente pode participar também, viu? Então se você não ganhar... Porque a gente sabe os números. É. Então como é que vai funcionar? Você deixa o seu comentário lá só e não vai colocar first, essas coisas, porque esses comentários merda, a gente já vai escrever a resposta assim, reprovado. Então quem tá lá, resposta reprovado, não vai participar. Qual comentário decente, né? Então faz um comentário de gente... tá? Lá no post. E a gente vai sortear, a gente vai divulgar os vencedores lá no Facebook mesmo e aqui no próximo episódio também. Aí pra participar é só isso, só deixar um comentário decente lá, beleza? É o joguinho da onde, velho? Um jogo que a gente, provavelmente vai ser jogos que vão ser ativados via Steam, né? Então se você tiver Steam aí, a gente vai mandar depois um gift. Ah, pensei que era de baralho. É um jogo de PC. Pensei que era um roubamonte. Achei que era uma mesa de Snook. Não, achei que era Resta 1. Eu achei que era Tombola. Não, pensei que era aquele do palitinho lá. É, Jumanji. Pega a vareta. Jumanji. Pula pirata. Não, pula pirata é foda, hein, mano. Ludo, né, cara? Nossa. Pula pirata é muito gay. Pula pirata é o jogo mais gay da história, hein, cara. Ele fazia aniversário e a sua avó dava aquele kit de jogos, né? Vinha Ludo, Cilada, Trilha. Chinês, Trilha. É. Aí tinha aquele de varetinha também? É. Pega a vareta. na perna. É gay também. Pega a vareta na perna. É isso aí. Murilo, quer falar alguma coisa aí antes? Quem que é o Murilo? Murilo. Ó, entrou na mente do perna, hein? Perna curtiu os desenhos. É, velho. Murilo, continua, hein? Tá bom pra caralho, velho. Mas o perna tá vidrado no cara. Retroalimentação. Rafael Molina. Boa. Nossa, ele tentou falar e arrotar, mas é um assim. Frog, né? Fica morto, velho. Quer deixar um recado pra galera aí? Quer mandar um abraço pra alguém? Enfim, aproveita, o espaço é seu. Pro Zé. Posso fazer um merchan? Manda. A última vez que eu participei de alguma coisa do Tosco foi o Fast and Funk. Eu tinha um canal de jogos, agora não tenho mais. Eu tenho um canal de terror, chama Canal Fobia. Comecei agora o projeto, tô com a ajuda de um pessoal. Legal. Quem gostar do projeto, assim, quiser dar uma olhada, vou fazer umas histórias minhas, umas lendas, assim, da região. São contos? O que, que é, o Rafael? São contos de terror, assim, da região, que passaram dos avós, seus pais, pros filhos. Puta, assim, da hora, velho. Material. E também algumas histórias que eu escrevi de terror. Da hora. Não, aí não. E tem umas de Marília aqui, meu. Eu conheço várias aqui. Lembra do incendiário? Tem um empalador de Marília. Quando você for lá pra Arrasatoba, você conta todas. Né? Faz a do empalador de Marília aí, ó. Coloca o nome dele de Ângelo. É só uma ideia, né? Mas não, fala. Não, deixa ele falar, cara. Eu entro. Ah, fala essa merda aí logo, quer dizer, seu canal. Não, é só, quem quiser dar uma olhada depois. Não, é, fala o nome. Canalfobia? Tudo junto? Canalfobia. Canalfobia. Tudo junto? Tudo. Analfobia. Vocês já ouviram bem. Medo de dar um cu. Beleza, a gente vai deixar um link no post aí, né? A gente põe Que não dá pra entender o que você fala. Pra conhecer o canal do Rafael lá. Beleza, Rafael? Beleza, Rafael. Ô, Rafael, ó. Não queria falar não, mas vai cair no conteúdo explícito seu também, viu? É, já vai ser amaldiçoado já. Analfobia é nome de filme e é capaz de ser processado ainda pela Batman. Beleza, galera, então vamos que vamos. Participem da promoção, hein? Vamos que vamos e tem muito episódio pela frente aí, valeu? Falou. Grande abraço. É nóis. Fui. Está no ar mais um capítulo de Tosco Chanchada Podcast, estrelando os top Patreons: Fábio Kies, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Christian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, só nessa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Distúrbio de comportamento causado por uma ideia fixa. É uma caligrafia do Zé, isso não tem? É em hieróglifo, né, cara? Distúrbio. É quando a pessoa... É o distúrbio de comportamento causado por uma ideia fixa em alguma coisa. Por exemplo, bom, ninfomania, né? Que é o desejo incontrolável de fazer sexo. Ou, por exemplo, a doromania, que é um desejo incontrolável de dar presentes pros outros. Ah, é, mano? E aí, se você misturar duas, é uma mania que eu sou de tal. É a dor ou ninfomania, que é uma mania. Bem bolado, bem bolado. Bem bolado. É, ô, correia, pela tua boca, tá certo? Mas as pessoas às vezes confundem manias com outros tipos de transtorno, né? Compulsão, frescura, né? Viadagem. É, e a mesma coisa, né? É? Hemomania também. Que é frescura e viadagem. Definição foda essa. É. Eu já acho que tudo é viadagem. Então, como vocês acabaram de ver aí, no episódio número 42 a gente falou de manias e frescuras. Nesse nós vamos falar de hábitos detestáveis. Primeiro vamos falar o que é mania e frescura de novo, pra deixar bem claro o que foi dito já no episódio 42, né, mano? Fala aí, psicólogo. Filha da puta. Se fudeu. Já se fudeu. Só os psicólogos, porra nenhuma, pra começar. Hábitos detestáveis é aquilo que o cara faz e chega a ser nojento, assim, né? Já pode dar exemplo? Não, ainda não, né? Não. É. Você fora tá de ansioso, né? Você tá ansioso, eu acho que eu acho que ele precisa de uma terapia. Você quer um Rivotril, cara? Por favor. Um bom craque, né? Craque. Psicólogo craqueiro, né? Não, mas colocamos ele na roubada porque ele não ouviu o episódio. Também. É verdade. Vamos lá. A mania, a gente chegou na conclusão que a mania é uma coisa geralmente inconsciente que o cara faz, não incomoda ninguém. Só é dele. É uma doença. É dele ali. É uma coisa dele. O cara faz ali porque ele, por algum motivo, ele adquiriu aquele hábito. A mania não deixa de ser um hábito. A frescura é aquela coisa que é mais consciente. A pessoa escolheu ter aquela mania. Aí eu não como isso. Aí eu não faço isso. É uma frescura. Eu não ouço podcast. Depende. Isso é não ser capaz. Eu também não dou a bunda. Eu também não dou a bunda, mas tudo bem. Pode ser uma frescura. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul. Eu não tô entendendo. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, isso seria uma frescura. Olha pra onde foi o papo. Mas dá a bunda é mania. E não dá, é frescura. É, eu entendi. É com doce. Com doce não é frescura? Com doce é um hábito detestável. Isso é um hábito detestável, hein, cara? É verdade. Vai se fuder, hein, cara? E um hábito detestável é aquela mania que afeta muita gente, que afeta todos à sua volta. Não algo que prejudica só aquela pessoa. Mas eu acho que mania é algo incontrolável. Sim. É como se fosse uma doença. É, também. Né? E o hábito detestável, às vezes, o cara faz de propósito. Às vezes o cara é cuzão, às vezes o cara não liga pros outros, às vezes ele nem percebe o que fez. É, assim, só pra dar uma complementada, a ideia do hábito é assim, é uma série de atos que você faz repetidamente. E uma hora você faz sem querer, né? E aí se torna automático, porque assim, o cérebro, ele faz isso assim, de propósito mesmo. Porque se boa parte das coisas que a gente faz se torna automática. Porque imagina que a gente tivesse, por exemplo, que pensar toda vez que tivesse que mudar a marcha. Olhar para o câmbio e falar assim, tá, como é que funciona isso? E esquecer como é que funciona. Então, conforme a gente vai fazendo isso várias vezes, o cérebro faz as ligações, as pessoas... Já condiciona a fazer... Já fica automático, né? Mas é um automático geralmente consciente. Você tá sabendo o que você tá fazendo. Opa, diferente, por exemplo, aqui. De uma mania que às vezes o cara faz sem perceber. Né? A mania é seguir o cara dar uma aceleradinha toda vez antes de trocar a marcha. Isso é uma mania. É. E já um hábito detestável é o cara tá com a moto e sempre fazer aquele estouro. Pá, pá, pá. Aí isso aí é uma burrice do inferno, né, cara? Vai se fuder. Então, assim, isso vai trazendo uma série de tarefas automáticas que a gente não precisa mais raciocinar pra saber como é que tem que ser feito. Temos um novo psicólogo. Temos um novo psicólogo. Ah, tá, e o legal dos hábitos é que assim, quem o hábito... Quem frequenta bastante também. É verdade. Conhece bastante. Ele vai psiquiatra. O hábito, ele acaba definindo um pouco do que as pessoas são. Porque você é aquilo que você demonstra nas suas ações. Né? Diga-me com que hábito detestável que tu anda. Que isso é mania ou frescura. Já o hábito detestável, eu acredito que ele entra em três partes, né? Que é o hábito detestável quando ele atinge todo mundo, né? Ou quando ele atinge um indivíduo. Então, assim, se o Bruninho peidar aqui, como ele tem esse hábito de ficar peidando, então todo mundo aqui vai ficar... Né, é um hábito detestável peidar em público. Feliz pra caralho. Agora, se de repente ele dá um arroto, pode incomodar somente, sei lá, o Vinícius. Então também tem um indivíduo. A menos que ele coma calabresa. É. Não, não vamos mais até nesse assunto. Né? Esse é um hábito detestável universal. Porque né? Tem gente que tem mania de esquecer as coisas. Quem Vixe. Viu o episódio 42 vai saber quem tem mania de esquecer as coisas também. É a mesma pessoa que come calabresa e não se alembra. Não se alembra. Mas pode ir da interpretação do cara também. Se o Bruninho peidar, por exemplo, alguém pode entender que ele tá chamando. É. Eu conheci um cara... É tipo a trombeta. Olha só como eu conheço pessoas estranhas, cara. Eu conheci um cara que toda vez que alguém peidava... Ele falava, não, tudo pra mim, quero cheirar. Ah, cheirava, velho. Aposto que é o cigano do Igor. Tragava, cara. Tragava, cara. Se fosse o Fernando, ia ser bom, né, cara? Se eu pudesse tirar, ninguém se preocupava com isso. Cara, era muito bizarro. O cara tinha uma... Agora, já não sei se entra no lance da mania. Ele comprava um copo de refrigerante e pedia pra todo mundo cuspir dentro. Que isso, cara? Colocava o canudinho, que era pra ninguém tomar. Que bosta é essa? E colocava o canudinho e tomava o que tava dentro, né? e depois deixava os cuspes lá. Falei, não, a hora que chega na superfície eu paro. Ai, era o mesmo cara que gostava de cheirar o peido dos outros, cara. É, pô, não, provavelmente ele era oriental, né? Assim, tem raízes orientais. Ou era o Rogério Skylab, né? Tava mais pro... Ele parecia mesmo. Sergei, né? É que o Sergei vive num mundo próprio, né, cara? É. O universo do Sergei. O mundo da base. Né? E aí, assim, só pra dar uma, pra não misturar um pouco aí as coisas, os hábitos ruins, né? É, coisas que você faz com uma certa frequência, faz de forma automática e consciente, e que te traz algum prejuízo, que nem o cara que fuma muito e tal, alguma coisa assim, aí entra como um vício. E o contrário disso, a gente considera, né? Agora o Renato vai gostar disso, mas... É orgânico. Né? O contrário disso seria virtude, né? Virtude. Assim, as pessoas que têm uma série de bons hábitos, aí é considerado... Malmsteen. Menos, né? Aqueles virtuosos da guitarra, né? Malmsteen. Que tem o péssimo hábito de meter um solo de 9 minutos no meio de uma música que você quer legal. Ou no começo, né? O cara solo no começo da música. Então vamos falar um exemplo que tem os três juntos. Uma mania, uma frescura e um hábito detestável. Certo, vamos lá. O exemplo é o seguinte: um cara tá lá trabalhando na dele e mete o dedo no nariz, tira e faz uma bolinha, um tatuzinho. Uma menina que tá perto diz pra avó: ai, que nojo, que cara nojento. Ai, detestei. É, sou viado pra caralho. É uma menina, caralho. É só lésbica. Não, peraí, voltando. Não, é uma menina, era um cara. Era um cara. Pode ficar pior ainda. Era o Eu Tive Medo. Não, era uma menina. Eu tive medo e tive nojo. A velha nem viu o que tá acontecendo, mas não se conforma com alguém que enfia o dedo no nariz e faz uma bolinha de catarro. Filha da puta! A velha. Ela vai lá e dá uma lição de moral no cara. Você é um filho da puta, rapaz. A neta dela fala, não precisa de tutudo, não precisa de tutudo. Mesmo assim, a velha vai... Do quê? De tudo? Tutudo? Precisa de tutudo? Como eu entendi? Eu falei igual o Pedro, cara. Tô falando do Pedro? Olha os erros de gravação aí, eu surgi. Língua do T. Não, vou, segue o jogo. Vai. Fala que não precisa de tutudo. E a véia mesmo assim vai lá. Vai lá e dá uma lição de moral no cara. Filha da puta! O cara fica constrangido, a menina fica constrangida, todo mundo que tá em volta fica com vergonha alheia. Menos a velha. Menos a velha. Porque ela é velha, né? Aí vamos às situações. O cara, ele tem uma mania. Ele tava lá trabalhando na bola e enfiou o dedo no nariz, fez uma bolinha. Não, isso é higiene. Tá. A não ser que ele trabalhe na Marilana. Na produção. Mas, por exemplo, eu acredito. Se o cara fizesse isso perto de mim, eu não ia dar uma lição de moral e eu não ia ficar com nojinho. Qual seria a sua reação, Vinícius? Eu ia olhar e falar... Não ia nem dar uma olhadinha. Colocar o dedo no nariz. Não, porque assim, colocar o dedo no nariz, ok. Mas até aí, tirar... Ver a quantidade que vem. Mostrar pra todo mundo. E saber a pressão necessária que ele vai ter que fazer pra formar um tatuzinho. E depois ficar tentando se desvincular, mas não consegue, né? Joga e volta o ioiô. Fica acoplado, mas um velcro. É, porque assim, já é um. Ele já tem todo um processo, assim, né? Já tem todo o esquema de produção do tatuzinho na cabeça. E aí, possivelmente, ele vai passar em algum lugar, embaixo da cadeira. Pode colar, né? Embaixo da mesa. Aí é filha da putice. Né? Mas tudo bem, esse cara fez isso. A menina, ela achou nojento e ela sentiu a necessidade de falar, ai que nanja, não sei o que. Essa filha da puta enfia pau na boca, toma gozada na cara, bebe porra e acha nojento o cara que faz dedo no nariz. Faz two girls on a cup. Mano, cara, mas dizem que o sêmen é uma das coisas mais limpas, assim. É, eu que não assim, vou. Né? Eu não quero. Eu que não vou escovar os dentes. Assim, que... Ela faz estio mouth, ela acabou de fazer. Ela acabou de fazer. Atrás. Acabou de chupar a buceta da avó dela. Que isso? Mas ela acha nojento o catarro. Eu vejo isso como uma frescura. A porra ela acha normal, mas o catarro é nojento. Aí a véia, pior ainda, tem o hábito detestável de achar que a realidade dela é certa e os outros é errado. Ela se sente no dever de ir lá e dar uma lição de moral do cara. Constrange todo mundo, ela fala, todo mundo fica com vergonha. Inclusive ela pede pra ele botar de volta, né? Agora corre! Enfia assim, essa meleca no cu! Assim, você desfaz essa merda do estatu e bota de volta. E por exemplo, a véia pode falar, agora come, porque a véia não é nojentinha, a véia tem o hábito detestável. Se o cara comer, a véia vai falar, aí comeu pelo menos. Pelo menos é homem. A neta dela vai falar, ai que nojo. Escura. Mas a revolta da velha seria porque tá desperdiçando a igual o da véia por qualquer coisa. Porque ela acha errado tirar e não e jogar. E não dá um propósito. Reclama. É véio. Velho sempre reclama. O hábito detestável é você ficar velho. Não fique velho. É uma parte detestável da vida. Mas deu pra entender? É a detestável idade. Ó, às vezes, o cara vê a crítica da véia como uma crítica construtiva. Ele vê aquilo como uma crítica construtiva, o cara não, nem se ofende. Olha que cara tolerante. Esse cara é um tolerante, não é um tolerante? Esse cara é muito bonzinho, cara. Apesar dele ter essa mania nojenta. Será que se a mina não visse que o cara tava enfiando o dedo no nariz, ela daria pra ele? Porra. É verdade, é uma boa. Ela pode ser tão nojentinha que não vai dar pro cara. E faria um Aston Malfi com ele? Isso faria, porque não é no dedo dele. Se mas se fizesse um 69, ela ia estar enfiando o nariz no meu cu. Olha, o cara fala assim: abre a boca que eu vou gozar. Ele pega e joga. Joga o catota dentro da boca dela. Nossa, velho. Ou ele dá uma escarrada assim. E aí aparece a véia. Não era pra fazer isso. Não, pois eu pensei nisso. Eu pensei... Agora come. A véia é produtora pornô, né? Eu pensei na situação. Eu falei, porra, que nojo. Ah, entendeu? Eu falei, porra, que nojo. Frescura. Cara. Então, olha aí. Frescura. Não tomar uma gozada na cara. Frescura. Vamos lá, eu tenho que detestar a gente. Sai daí, véi. Tem que fazer pessoas te detestarem. É meio estranho. É meio estranho, mas você tem que fazer. Vambora. Né? Se a gente for pensar, tem o lado da velha, tem o lado da moça e tem o lado do cara. É difícil, cara, definir, pois assim. É. Porque acaba batendo na gente também, assim, né? A gente pega pra pensar, o hábito do cara não prejudicou ninguém, cara. Essa é uma pergunta. Ninguém, velho. É dele ali, ele pegou, comeu. Ele não de repente era... é da cultura do cara. Não tem aquele lance do pessoal tá na mesa e ter que arrotar pra falar que tá satisfeito. Oh, aí, ó. Aí. É os gregos, né? Ó, que virou a Grécia. Pois é. Tá em decadência. Por causa do quê? Da rota. Da rota. Mas e o... Se o cara era garçom, esse cara aí? Ele tava trabalhando no computador lá. Ah, no computador? Ele é programador. Então, imagina a pastilha. Então é um ser mesmo estranho, né? Imagina a hora que aspirar o teclado dele. Não, nossa. Mas aí já é patológico. Então, mas isso mostra que a gente tem que ficar esperto que existe uma tênue linha. Até onde vai o que é do cara e até onde vai a sua frescura. A partir do momento que sua frescura atinge lá o cara, é um ato detestável. A sua frescura é um ato e não o que o cara fez. Bom, vamos dar um exemplo. O seu vizinho faz aniversário uma vez por ano, como qualquer ser nessa galáxia, nesse universo. Não, porque tem uns que roda mais rápido. É coisa de física quântica, eu não vou entrar. Coisa que você não entende. É, coisa que você não entende. É. Aqueles caras que nascem 29 de fevereiro. Putz! É. Isso é um hábito detestável. Do médico. É um hábito detestável fazer um moleque nascer 29 de fevereiro. É, deixa lá mais um dia no mato. Costurar a Xana. Ou tira antes, né? Ou tira antes. Não faz mal. Mas, por exemplo, o seu vizinho faz aniversário uma vez por ano. Uhum. Uma vez por ano, uma noite, tem som alto na casa do vizinho. Até umas 10, 11 da noite. Certo. Você é vizinho ali, não foi chamado pra festa. E você fica, chama a polícia, quando perde o aniversário, o seu vizinho tem um hábito detestável ou você que é um fresco filho de uma puta? Você é um fresco filho de uma puta. Você tem que parar pra pensar. E se você fosse chamado pra festa, será que você chamaria a polícia? Depois que eu saísse da festa. Ah, vou fazer uma denúncia anônima só pra zoar a festa do cara. E continuar lá, né? Tipo, não, assim, fica lá, cara, com a risadinha, né? Fica com a risadinha lá no fundo. Ou tomando a cervejinha no fundo. É. Mas sempre com uma embaçada. É óbvio que música alta, à noite, se o cara ouvisse todo dia, ia ser um hábito detestável desse tal vizinho. Mas, mano, uma vez por ano, não mata ninguém. Se fosse o cara toda noite e você incomodado com isso, você não seria um frescurento. Afinal, o cara tá abusando. Uhum. Possivelmente tá incomodando outros vizinhos. Sim. Mas uma noite, cara... Mas se você tiver com um parente doente na sua casa... Não, você tem um bom motivo. Aí não é. Às vezes, aí você pode conversar com o cara. O cara se negou... Aí que gera uma inimizade e paciência, né? Por isso que eu não... O único vizinho que eu conheço é o Perna. É o único. E eu chamo a polícia quando ele faz aniversário. Mas você vai no aniversário dele e depois chama a polícia. Eu vou. Eu vou no aniversário do Felipe. O alemão só vai pra ver a polícia chegando. Ele chega lá e fala, acho que vai dar polícia. Aí ainda vou falar assim... Não sei porquê. Né? Ele chega lá e ainda fala assim, algum filho da puta chamou, né? Todo mundo tem um desgraçado, a gente precisa descobrir quem é. Não sei quem é. Mas é, não, cara. Não é mesmo? Mas algumas coisas eu acho que tem a ver também, assim, que nem nesse caso aí do som, né? Acho que por ter pessoas que exageram, não tem o bom senso, não nasceu com o bom senso, aí tem que criar uma lei pra isso. E então, o tipo de música é isso também. Isso que é, né? Falar, cara. E aí acontece a mesma coisa no busão. Se for falar do hábito da galera que entra com o funk batendo lá o batidão no dentro do busão. Tanto que agora virou lei. O pior, quem se fudeu com isso? Os vendedores de boombox. Aposto que eles acham isso uma puta de uma frescura, cara. Vamos lá, eu tenho que detestar a gente. Sai daí, vem. Tem que fazer pessoas te detestarem. É meio estranho, mas você tem que fazer, vambora. Eu lembro de uma época que vinha escrito no ônibus isso. Antes de celular. Sim. É, e ainda estava escrito assim, não converse com o motorista, não tome sorvete dentro do ônibus. É verdade. Você lembra? Cara. Era eu lembro, cara. Cara, era um hábito detestável, porque mas, ó, caía eu derretido. Sempre passava naquela pracinha e comprava aquele sorvete italiano que custava 50 centavos. Pois é. Aí tinha que tomar correndo, com a cabeça doendo. É italiano, é americano, né? Aí teve um cara uma italiano, vez... Italiano é de calabresa. Italiano é morto. Sorvete de pizza. Vem com bigode, assim. Teve uma vez que um cara pegou a caneta e escreveu assim, é proibido tomar o sorvete do... cobrador. Nossa. Como assim, cara? Porque o cobrador às vezes pegava um sorvetinho e tava tomando ali, né? Mas imagina, cara, naquela época, aquele calor dos infernos, aqueles busão ruim, aquele nossa. Plástico, cara, então, que ficava encardido. Mas pensa, marrom, um nossa, cara que é? Entra com som alto no ônibus, possivelmente tá incomodando todo mundo. Muita gente, pelo menos. É óbvio. Tem gente que não vai se incomodar. Essas pessoas são muito tolerantes. Eu me incomodo também. Não gosto disso aí. Então isso é óbvio, detestável. Incomoda mais gente do que não se incomoda. Mas eu queria entender uma coisa, assim, dessa galera que faz esse lance. Ela entra no busão com o celular lá, com volume alto e tal, de uma música que ela gosta. Podia, se fosse qualquer outra coisa, seria ruim também. Qualquer outro tipo de música seria chato ali no busão. Mesmo né? que seja a sua música preferida. Mesmo que seja a sua música Mesmo preferida. Mesmo seja a sua música. Não, né? vamos supor, é a sua música preferida. Talvez você goste, mas vai, todo mundo vai se incomodar, vai continuar sendo um hábito detestável. É verdade. Então, vou fazer um estudo de casa aqui. Pra você vai ser um tolerante nesse caso. É, Vinícius, vou fazer um estudo de casa. O Hendrix entra no busão, tem um cara ouvindo funk. Sim. Coloque o meio dele sem fone. É esse mesmo. Se fosse esse, ainda tava bom. De repente, você tem ideia. O cara troca a fita e começa a tocar a música do Hendrix. Opa. Alto. Já pensou? Ele levanta e começa a dançar. Já pensou? Isso é ser convidado pra festa. Aí é distribuir cultura gratuitamente. Porque cada música minha tá R$3 no iTunes. Ah, é? Então... Aí você descobre que o cara baixou pirata. Pirata. Aí além disso, ia tomar um tapa na orelha. É propaganda grátis. É um paradoxo. Uma vez perguntaram se eu achasse um CD meu no camelódromo. Cara, eu chegava lá e assinava todos. Tá certo. Vamos lá, eu tenho que detestar a gente. Sai daí, vem. Tem que fazer pessoas te detestarem. É meio estranho, mas você tem que fazer, vambora. Uma coisa que a gente nossa. Esqueceu de falar, velho, que é prioritário pra esse programa acontecer. Da mesma forma que manias são dos outros e frescuras são dos outros, nós temos hábitos, né, cara? Claro. Hábitos detestáveis são dos outros. Nós temos características pessoais que, porventura, podem incomodar os frescos. Por isso que eu ia falar. Os ignorantes. Os ignorantes. Por isso que eu ia falar. Os menos inteligentes. Eu ia chegar no busão, colocar, tipo, a Quinta Sinfonia de Beethoven e deixar alto. Só pra incomodar os funkeiros. Então, mas, por exemplo, você tá pagando uma de intelectual. Pagar uma de intelectual... É um hábito. Nossa senhora. Ó, aí batiu na cara. É pra tiro na cara. Não, véio. Pior se fosse o Zé Cozinho de rock dele. Nossa, dois tiros na cara. Aí enrola a cara dele com cachecol. Mas ele comeu o All-Star Verde dele. Andar com o All-Star Verde é um hábito dentro. Não, é só uma mania. Não, é mau gosto. Isso é uma frescura do cara. Mas... Não é nenhuma coisa nem outra, é mau gosto. Então, mas voltando no assunto do busão... Assim, mau gosto detestável. A galera que faz isso. Por exemplo, o cara que entra com, no caso, com um som alto lá tocando Whatever. É... Tem aquela do Kiss também, né? Do wanna live forever? Tem aquela do Queen também, né, cara? Do Queen, do Highlander. To be whatever. Quem quer ser qualquer coisa. É verdade, tem risco, não é nada, né? É. Tem do Raimundo também, só no Orebs, né? O Orebs! É do Mussum, né? Cara, mas... Vai, fala aí, voltando, né, nesse contexto aí, essa galera que entra com com esse som. Será que ela faz sabendo que ela vai irritar? Será que ela não tem ideia do que ela tá fazendo? Ou será que, assim, simplesmente ela sabe que ela tá incomodando, mas ela aperta o botão do foda-se? Cara, eu acho que é tensão. Porque uma vez eu tava com uma camiseta de banda de rock, de heavy metal, aí o maluco olhou pra minha camiseta, sacou o celular e colocou um Metallica. Quase que eu falei, cara, é o Black Album. Isso não é considerado Metallica. Então desliga essa bosta. É Black Album, não é Black Metal, né? Pô, mas o cara quis interagir, cara. Não, eu ia levar um soco na cara, pô, porque Metallica é do Black Album pra trás, velho. Chamou o Renzo e falou, vem em mim, negão. É. Pedala pra cima, eu tô faz pena, gente. Não, eu, ó, o Perna perguntou, eu acho que a pessoa assim não liga. Eu acho que o cara é um filho da puta e não liga mesmo. É, assim. Mas não liga assim, porque não liga que eu falo assim, ele sabe que tá errado, mas ele não se importa. Ele incomoda. Ele não se importa. Eu acho que ele acha que é legal. Será? Ah, pode ser também. Eu acho que o cara acha que é legal. Não, mas eu já vi em busão também, tirando o funk, que a gente sempre tá falando aí, mas o cara, ele era um pregador. Então ele colocou um cara falando, não sei o que, aqueles louvores, não sei o que, cara, é chato também, tipo, cara. É verdade. Aquela pegadora mirim, né? Nossa, cara, eu tinha um ódio, cara. Eu tinha um ódio dessa menina. Criança prodígio por natureza, né? É por natureza, mas essa é especial. Cara. Nossa, a menina tinha uma histeria. E ficava, chorava e não sei o que. Falei, caramba, cara, cadê os pais dessa hora, menina? Cara, é da hora isso aí. Os pais estão do lado dela apoiando. Ela fala assim, meu você Deus. É meu irmão que tá aí sofrendo, meu irmão. É isso aí. Cara, que ódio que eu tinha. Olha pra Deus. O Ereva! Nunca tomou um soco na cara na rua e vem falar de sofrimento. Oh, cara. Então, cara. Pô, cara, nessa idade eu tava jogando bullying, cara, soltando pipa. Não se acumula com a serpente, meu irmão, pisa na cabeça dela. Fala igualzinho os Grace, né, cara? Faz costa! Fala igual a Alexandre do Jiu-Jitsu ali, cara. Faz costa! Ó, eu tenho um exemplo que eu pus ali na pauta. Olha a eternidade. Quem já morou em República sabe que é embaçado. Tem um monte de gente ali. Tem o seu truta ali, ele é seu amigo. 5 minutos por dia, enquanto ele toma banho, ele cantarola. Isso prejudica seu estudo, sei lá, alguma coisa. 5 minutos. Você tem a pachorra de sair e comentar isso com seus colegas. Porra, mano, esse cara... Colocar no Face. Esse cara fica cantando, hein? Me atrapalha, não te atrapalha também, não? Não sei o quê. Não. Quem tem o hábito detestável? Quem? Olha só, eu já morei em várias repúblicas. Já até contei vários casos aqui, peculiares, né? Do cara que via as pombas, que passava a cada 5 minutos na porta do seu quarto e fazia... Isso aí é um Walking Dead, esse cara, né? Cara? Olha só. Zumbi. Esse cara virou um mito na faculdade. Era o Marco. Porque eu sempre falava dele, hoje o cara fez isso. Então o pessoal fez até uma apostila, cara, dos hábitos detestáveis do cara. E vocês tinham tempo livre também. Só que aí, cara, o que aconteceu? O pessoal queria conhecer. O pessoal queria conhecer essa figura. Tudo hippies, cara. E aí eu armei do cara ir junto num rolê nosso. E o cara, no rolê, se comportou perfeitamente. Exemplarmente. E eu que fiquei com a fama de... você tá me inventando o cara. Exatamente. Então é bem isso que você falou, cara. Eu acho que ele te enganou, cara. Então, ele zoou, trollou, cara. Tem um hábito detestável de todo. O cara falou, agora eu vou à forra. Eu acho que dá combo breaker nas pessoas, eu acho que detestável. E o cara mandou muito no Reddit. E tinha um outro cara, olha só, já dividi apartamento também com um cara que ele tinha um pijama pra cada dia da semana. É nada. Mas isso te incomoda de alguma forma? Lógico! O cara andando... Tamo aí, velho. É aí que eu queria chegar, velho. Vai vendo. Não, você tá... Cara, República tem, por regra, ser sujo. O cara fala, não, temos que fazer uma escala de limpeza, que não sei o quê. Eu falei, não, velho. Tem que limpar uma vez por ano. E tem o lance de dividir as contas também, né? Então. O cara lavava muito mais roupa que todo mundo. E aí, cara, chegava segunda-feira, ele de pijaminha verde. E assistindo televisão Zé. Junto com a gente. Era o Zé. Aí na terça era o pijaminha marrom. E quando era frio, tinha a coleção. Coleção inverno de manga comprida. Nossa, e tinha aquela que era de manga usar curta. Usar pijama já é foda. Pô, meu pijama então, de calor é cueca. Meu pijama de frio é cueca e é dedão. Então, pelo, o cara normal dorme de cueca, dorme pelado, sei lá, meu. Mas o cara não tem. E passava. O cara fazia vinco na cueca. O cara tava passando roupa, ele fazia como vinco assim? Na cueca. É cueca social. Oh, não, é cueca social, é isso. O cara fazia vinco na cueca. Vinco em calça jeans. Seu hábito detestável de ver as pessoas passando trocando roupa e reparando o vídeo. E bater punheta, né? Bater punheta. O cara tem essa mania. Quando você mora numa república, você lava a roupa, você pendura, tirou e veste. Você não tem que passar roupa, velho. É o uma república ou é um albergue de mendigo? Então, é o albergue de mendigo, cara. É mais ou menos por aí. Praticamente. Mas o ato desse cara não interferia na vida dos outros. Interferia na minha porque me incomodava. Você é o mesmo, cara. Muito gay isso, cara. Eu sei. Como é que era? Ele falava... Sim. Ele falava assim... Olha, cara, você deveria falar menos palavrões, porque é muito impropério para uma pessoa só. Impropério. Velho, o cara falava isso, você acabou de falar o palavrão. Impropério? Impropério é tipo... É palavrão. É palavrão. Uma palavra que não se deve falar em público. Uma palavra agressiva. Cara, aí é aquele lance, os incomodados que se mudem. Eu saí. E aí o cara fez ainda uma carta de despedida. E ainda falou assim. Aí tinha aquele cara da pomba que eu falei pra vocês. Ele tava morava junto? Morava junto. Olha só, o cara morava junto. É um circo, né? Porco com um cara que fazia briga de galo e pomba. Gato na briga de pomba. Briga de pomba. E aí os caras. E aí o cara único normal era o cuzão ainda. Então, aí ele colocou assim, cara. Você fechava. Não havia necessidade de você trancar a porta do seu quarto, porque a chave do meu abriu o seu. Porque eu gosto de ver nu. Não, então, aí, como cara. É que é? Não, então. Eu sempre saía e fechava a porta do meu quarto, que eu guardava minhas coisas lá, e realmente vi que começou a sumir dinheiro, cara, que eu guardava. Aí no último dia... Então, roubar é hábito detestável. Não, porra, é pesco minha sua, velho. Aí o cara pegou e colocou no bilhete, não precisava ter trancado a porta do seu quarto durante esses 8 meses, porque a chave do meu quarto abria a sua também. E eu roubei o seu dinheiro. Então. Sem contar que ficou cheirando as cuecas. Quem é o cuzão agora? Já pensou? Quem é o cuzão agora? Quem é o cuzão agora? Cusão. Qual seria a sua sensação, Henrique, se nesse bilhete ele escrevesse assim: e cheirei todo esse tempo as suas cuecas? Cara, aí ia chegar pra todo cabaço que falou que eu tava inventando coisa dele e falar assim: agora veja, tá assinado. Aí sabe o que ia acontecer? Essa não é a letra dele. O cara é aquele cara carismático que já comprou todo mundo. De volume, aumente. Mandando as melhores. Exclusiva. Destruindo a concorrência. Muito bem, mano. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. Muito bem. Abaixa a temperatura. Fernando sobe a temperatura, Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. Brasil! É muito cedo. Muito bem, mano. Muito bem. É muito cedo. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Olá, amiguinhos! Sentiram minha falta? Eu sou o palhaço! Tosco Chanchada volta semana que vem com a segunda parte. Fica ligadinho! Enquanto a semana que vem não chega, senta no colo do palhaço!